Não, tem que ver a minha mãe, minha mãezinha, se sei. E tanto vai e vem a mãe, vai e vem. Um dia eu descobri que a mãe era mais nova que ele. Um certo amigo meu. Eu digo, mas a sua mãe é muito conservada. Disse, não, já houve casos assim. Aliás, um muito famoso, 2000 anos atrás, até que foi um anjo que avisou, mas pode ser, né? Mas eu estou brincando isso porque ele é um rapaz alto, forte, né? E é o Pedro, né? Então ele tem um rosto assim, já bastante, umas cores assim, muito vivas, né? E quando ele colocou os olhos, ficou vermelho igual um tomate. Eu digo, mas tudo bem, a pessoa pode ver a mãe no dia das mães, não precisa ficar vermelho, não. Pois disse, sim, né? Que idade essa mãe tem? Vamos ver, quem sabe é outro caso desse. Porque bastou ele falar isso, ele ficou assim, vermelho. Parecia um pinóquio. Olha se o seu nariz começar a crescer. Vocês querem me dar a hora? Agora, 5 minutos. Eu já comecei. Já está podendo? Já. Está rodando. Não, já? Não, mas não grava essas coisas, não. Faz parte da arte. Faz parte da arte. Ah. Veja só que coisa mais incrível. Vocês estavam presentes aqui, eu acho que a maioria estava quando eu li o crime do professor de matemática de Clarice Lispector, né? Nós comentamos aquele. Eu creio que comentamos sim, né? Agora, e fazendo a relação com aquele poema de Dona Cecília, do cachorro atrás do eco, né? Apenas porque se tratava de um cachorro, no caso como no outro, né? E da lição, a coisa vista do ponto de vista humano, uma questão do cachorro, e vista do ponto de vista do cachorro, por simplesmente no caso do Dona Cecília, né? Agora, é extremamente interessante vocês verem o seguinte, o que eu quis fazer com isso foi tratar de mostrar a vocês cada vez mais, depois de Machado, etc., como a prosa e a poesia se entrelaçam, como elas correm uma para a outra e decorrem uma da outra, etc. Bom, isso em si mesmo é um caso óbvio. Agora, eu conheço um jovem escritor que me disse que com sua experiência era praticamente só de prosa, ele só lia prosa. Eu conheci um outro, 30 anos atrás, em Oxford, que também lia, evidentemente, poesia, tinha que ler, e gostava de ler, mas toda a inspiração dele vinha praticamente da prosa. O que o animava mesmo, aquilo que o fazia escrever outros textos de poesia, embora escrevesse poesia, eram os grandes textos de prosa que ele lia. E eu percebi perfeitamente que isso era verdade. Porque. De maneira que esse o que eu tinha intenção de fazer hoje era justamente isso. Em vista de ter dado modelos de prosa e de poesia a vocês, dar a entender que realmente existe uma diferença estilística, uma diferença de natureza, a cadeira não é mesa, não é? Mas elas são parte da mesma coisa, não é isso? Quer dizer, a prosa e a poesia, elas são. Existe uma diferença de gradação, se você quiser, mas a grande prosa e a grande poesia estão, elas se encontram no mesmo nível. Uma coisa, né? Elas, inclusive, não raro, uma sai da outra. Quer dizer, o poeta pode se tornar a prosas inspiradas por poetas, evidentemente, muitas vezes, e há poesias inspiradas por prosa, evidentemente. E isso inspirado não só tem um tratamento, mas alguma coisa de ordem estilística. E a minha tese aqui é que, uma tese, tudo isso é bastante. Primário, bastante banal, mas precisa ser dito várias vezes, porque existem várias fronteiras importantes e intransponíveis entre as artes, entre os modos de perceber, etc. Mas elas são, de um modo geral, naturais. Essa aqui não é uma coisa natural. Isso é antinatural. Você agora dizer que a prosa é prosa, que a poesia é poesia. Óbvio que sim, estilisticamente você vê logo que é uma coisa e outra. Mas. Isso não é uma diferença de separação, não. Dentro do fenômeno poético de poiesis, tanto o grande texto de prosa quanto o grande texto de sim, equivale. Um grande texto de prosa vale, eu não sei se é melhor a História da Eternidade, ou do Borges, ou se é o Fervor de Buenos Aires, eu não sei. Não sei o que é melhor. Eu prefiro a História da Eternidade, por acaso, que é prosa, mas em outros casos eu prefiro a poesia do Borges a Afecciones, por exemplo. Isso aí é uma questão de preferência. Na verdade, aí é você. Se tomar café agora ou tomar água depois, eu prefiro, tem ambas. Não há razão nenhuma para dizer, não, ou você toma café ou você toma água. Estamos garantindo isso. Por que eu estou dizendo tantas coisas óbvias hoje? Porque eu pretendo fazer dessa aula uma espécie de, uma coisa que eu voltarei muitas vezes, uma espécie de diferenciação de princípios, de coisas que é preciso ter em mente ao julgar qualquer manifestação artística. Né? É preciso desenvolver um discernimento do que é e deve ser a arte e aquilo que ela certamente e definitivamente não é, que é uma... E aos poucos nós vamos criando esse parâmetro, testando esse parâmetro. A primeira coisa a fazer é acabar com, mostrar que não existe realmente, que a divisão não está entre o que é prosa e o que é poesia, mas entre o que é arte, grande arte, portanto um ato de criação de poieses, né, de criação pela linguagem, e aquilo que simplesmente não é nada e que é outra coisa, enfim. E é óbvio que eu estou me referindo à prosa de ficção, aquela de criação, né, não à prosa de ensaio. Não é uma prosa de reflexão, ou seja, a literatura de reflexão, por mais nobre e importante que seja, não tem esse nível de igualdade com a poesia. Porque quando Aristóteles nos fala da poesia como sendo o primeiro estágio do poiesis, do conhecimento humano, ou seja, que os quatro discursos são a poesia, não é? A poiesis, o ato de criar uma mitopoética, não é? No segundo estágio estaria a retórica, que discutiria a pertinência desses mitos, desse mito poético criado, e em seguida viria a dialética, que peneiraria os argumentos retóricos a respeito da poiesis, e finalmente, no último grau, a linguagem propriamente científica, que seria a linguagem analítica, a lógica, não é isso? Portanto, seria uma caixa que sai de outra caixa, que sai de outra caixa. Mas a maior delas, aquela que contém todas, é a poesia. Por quê? Então o ato de poesia seria superior a tudo isso? Bem, não sei, a não ser que a sua mãe seja superior a você, não sei. A mãe de Shakespeare é superior a Shakespeare, mas certamente ela é anterior a Shakespeare, né? Tem, de maneira que isso não dá para se falar nesses termos. Esses termos aí já de uma certa simplificação exagerada. É claro que a poesia vem antes, e isso é o que ele quer dizer, porque sem a criação de uma mitopoética, através da linguagem, sem uma percepção do mundo através da fantasia, e a palavra fantasia em Aristóteles tem um significado muito alto, não é? Aquilo que a pessoa é capaz de conceber, não é? Sim, isso não pode haver discussão nenhuma de ordem retórica, porque não tem nada a discutir. E não se pode chegar nem a uma linguagem, um tipo de percepção exata que vai nos permitir a dedução apodítica, o apodítico, bom, não deixamos essas palavras para lá. Científico, o conhecimento científico de alguma coisa, não vamos poder nem ter um conhecimento científico exato se não passarmos por essa fase da linguagem emocionada, da poesia, a linguagem que nos coloca aquilo ali, a retórica que já começa a discutir a coisa, etc., a dialética que aí organiza essa discussão, né, os termos, e até chegarmos a uma depuração. Não, isso aqui está estabelecido, isso é assim, está xisto, está parede, seja aberto, está porta. Bem, agora temos uma linguagem exata e precisa com a qual nós podemos discutir os fenômenos. Então, agora, no meio de tudo isso, existe um perigo sério, que nós vamos ver mais adiante. O perigo de que o conhecimento seja transferido para o puro reino das ideias, ou seja, que as ideias precedam e, na verdade, usurpem e cancelem, consigam abolir todo o conhecimento. Você, então, em vez do bolo, teria uma coleção de receitas. Tem uma festa de aniversário, a mamãe traz quatro receitas diferentes, bota em cada uma velhinha assim, esse aqui com as velhinhas, que ele é puramente receita. Então não tem fatia de bolo para ninguém. E uma grande parte da arte contemporânea é a tal chamada arte do conceito, que não é outra coisa senão isso. É, você sai de lá com um documento, vale um bolo, mas ou em que padaria? Ah, não tem padaria, não tem. Então isso aqui é um bolo, então você leva uma coisa que não é. Como você leva um tijolo, uma pedra, ou uma garrafinha de... uma latinha de cerveja montada em cima da outra, do Andy Warhol, e aquilo vale uma obra de arte. Isso é o conceito. Você sai dali enganado duas vezes, mas a pessoa está absolutamente convencida disso. Ou seja, a arte do conceito. Chegamos a isso em nenhum terreno ser mais visível do que na arte visível, das artes visuais, onde você sempre tem uma parede em branca e isso é uma obra de arte. Sei, mas por quê? Mas como? Onde está a obra? Não é isso. Por quê? Bom, aí vem o discurso. O conceito, justifica que aquilo seja um verbo. Sem conceito, se não for mudo nesse país, aquilo fica sendo só uma parede. Mas, com o discurso, aquilo vira uma obra de arte. Então, essa é a arte do conceito, como eles mesmos dizem, entusiasmadíssimo. Explicação para o negócio é que é o negócio. A explicação é a alma do negócio, senão você não tem nada. E isso, essa arte do conceito, esse, o que eu chamo de mundo como ideia, isso é uma doença muito séria que já vem de muito longe. Meu próximo livro trata quase exclusivamente disso. Isso é horrível, assim. Era trágico. Tem professores de artes na Unicamp, inclusive, que dão aula de escultura, só que ele acha que o que vale é a ideia da escultura. Não precisa fazer a escultura, o que vale é a ideia da escultura. E dão aula numa faculdade que tem um renome, né? Qual? Na Unicamp. Não. É mesmo? Ora, quem diria? Vamos ver, vai ver o que estão fazendo na PUC, meu irmão. Se tu pensas que tu estás mal de vida, na PUC só tem isso, e você que se atreva a querer outra coisa, ou referir a existência de outra coisa, você às vezes é reprovado, às vezes você é expulso, mas às vezes você é enforcado no banheiro. A ditadura do conceito é tão séria, porque ela é ditadura mesmo. Porque ela é a mão de todos os abusos conceituais que levam aos campos de concentração, aos russos, aos pretos fuzilamento, aos doicodes, às gestapos, às KGBs. Isso é tudo porque em nome de uma ideia que não pode ser contestada. Evidentemente, qualquer coisa se pode fazer, basta que a ideia coloque aquilo direitinho. A ideia, evidentemente, não é nenhuma vilã, a ideia, o conceito é o conceito, nós estamos usando conceitos agora para discutir isso. Mas o sistema, o espírito de sistema que transformou o mundo num pesadelo, sobretudo a partir do século XVIII, a partir da Revolução Francesa para cá, onde, em nome de uma ideia, mata-se o que for preciso, centenas, dezenas, centenas, milhões de pessoas sem importância nenhuma, porque, afinal de contas, a ideia, eles estão contra a ideia que está certa, então... Quer dizer, isso aí não é só em arte que é uma tragédia, não. Isso aí tem ramificações na história da tragédia humana, na tragédia do homem moderno. É isso que eu pretendo, mais uma vez, porque isso não é originalidade nenhuma, mas mais uma vez deixar muito claro nesse meu livro Mundo como Ideia que, ó, Senhor, na verdade, sai este ano. Pela Top Books, né, Senhor? Hã? Eu acho que é, não sei o que ele disse. Acho que ele disse que sim. Então, como nesse curso de São Paulo, eles me pediram uma apresentação de credenciais, a partir de que ponto de vista eu iria fazer esse curso, eu dei um curso, uma aula inaugural sobre este aspecto das coisas. Eles agora querem uma outra, para aprofundar mais a coisa. Eu digo, não, vamos ao curso. Eles querem dividir a aula de 4 horas em 1 hora e meia de teoria disto, para depois nós passarmos na segunda parte, 2 horas e meia, de análise propriamente dito. Mas, à luz disso, todo mundo acha isso da máxima importância, porque estão sofrendo, como você e todo mundo, a ditadura da ideia, do conceito. Os professores, devidamente togados, inamovíveis, né? Ninguém os tira dali mais do que é possível tirar o Arangabaú do lugar, eles estão ali, e eles são agora os donos da verdade, esta verdade. Então, a arte agora é que se ajeite. A expressão que deu um jeito aí, os museus, que são os museus, as cátedras, os doutorados, as coisas, enfim, todo um sistema que é a teia de aranha da dama ideia. Coisa extremamente séria. Extremamente séria porque nós fizemos muito esforço. A literatura brasileira custou, como nós já estamos vendo aqui, custou um esforço concentrado e concertado, um concerto de toda uma nação, né, durante muito tempo, para chegarmos à grandeza de Machado, né, atravessamos todo o século XIX fazendo uma arte brasileira, à medida do possível, cada vez melhor, e chegamos ao seu apogeu, nos anos, com a segunda tese desse curso, não é isso? Dos romances de Machado, que começa em 1980, e chegamos em 1960 com aqueles 80 anos de uma arte extraordinária, realmente totalmente independente, essas alturas, universal, integrada na coisa. E, repentinamente, nós estamos hipotecando tudo isso a um tipo de vírus, isso é literalmente um vírus que entrou no computador, está acabando com todos com todos os arquivos. Está acabando com a possibilidade de você fazer os viagens para o futuro. E isso é uma guerra. Isso é uma guerra porque isso é deliberado, isso vem de muito mais longe, vem de Condorcet, de Comte, mas também vem de Hegel, vem de Kant, vem de tudo isto. E eles conseguiram esterilizar, olha, nem mais nem menos, a poesia francesa. A poesia francesa nesse século, na segunda metade do século, praticamente não existe. Lá, eles conseguiram acabar com uma inspiração que não era muito forte e que acabou sendo muito fraca demais, e até hoje em dia não tem mais o que dizer. É uma coisa trágica, que um último grande poeta francês está com 77 anos. That's right. Imagina. É. E Bonifácio, cadê os poetas de 35, de 42, de 19, cadê? Eu não sei, talvez os 19, de 20, a gente algo tenha começado, mas na França a coisa deu muito errado. E São Paulo nunca foi muito forte em matéria de criação artística. Então, aqui, onde o mundo como ideia está montado de maneira muito séria, é preciso abrir o olho mais sério ainda, porque agora a sua civilização paulista, que é o centro ali na barriga do Brasil, né? Mas parece que está com rei na barriga. Então, é muito importante que isto aqui já tenha agora os elementos para fazer uma arte à altura do resto do país. Porque existe uma miscigenação nacional aqui. Hoje em dia o paulista não é o puro paulista de 50 anos atrás. Ele tem várias correntes, vários sangues do resto do Brasil. O Brasil convergiu para cá, que antes fazia para o Rio de Janeiro, né? Ele agora faz para cá, cada vez mais. Então, existe sim uma matéria-prima capaz de fazer arte aqui em São Paulo de uma maneira bastante variada e interessante. Mas sob o domínio do mundo como ideia, isso fica muito ameaçado. Então, eu preciso realmente abrir muito o olho para isso. De modo que, quando eu mostrei logo que não havia, como havia uma interpenetração entre a prosa e a poesia, né, com figuras fundamentais como Cecília Meirelles e Clarice Lispector, por acaso, por serem as duas pelas grandes figuras femininas da literatura brasileira, mas elas continuam, né? Tem outras também, tem Lígia Fagundes Telles, Maria de Oliveira, tem Adélia Prado, tem, que faz, por acaso, tanto prosa quanto poesia, a Adélia é o único caso que faz. E com isso eu estava abrindo o diálogo, abrindo o leque para vocês verem que... Agora, ali onde não pode abrir, tem que fechar, estou com você e não abro, é em defesa da ideia, em defesa da arte contra a ditadura da ideia. Isso é uma coisa muito séria. Nenhum dos nossos poetas, nenhum dos nossos escritores, ninguém que está programado para esse curso aqui pode nos dar um exemplo do que seja esta arte do conceito, esta arte desviada, porque todos eles justamente são grandes porque nunca se desviaram. Evidentemente, eles são aquilo que a arte se propõe ser, que é a sua função milenar, e ali nós não vamos achar nenhum exemplo. Então, eu não posso dar a você exemplos aqui. Eu precisaria vir armado para mostrar, mas não se trata tanto de dizer, olha, isto não é arte, não. Um certo tipo de concepção não leva à arte, basta dizer isso. Porque você apontar para dizer, não, mas isso não é arte, isso aí você vai ficar na fragmentação do isso sim, isso não. É simplesmente uma questão de saber onde é que a gente tem que perceber que uma obra de arte não saiu da ideia. Ela não chegou a se exprimir enquanto arte, ela não nos trouxe uma criação. Ela está simplesmente ali fazendo comentários a partir de um ponto de vista. Que não faz que coisa nenhuma seja arte. São bebês de proveito. Mas tudo na base do plástico. São coisas, são robôs. Né? Vocês vejam, por exemplo, isso não quer dizer que uma poesia, por ser muito obscura, difícil entendimento, seja necessariamente uma poesia abstrata que está servindo à arte do conceito, ou um texto de prosa, não. Ele, às vezes, é simplesmente mais difícil, ele é o que se chama de hermético, certo? Enfim, isso é um modo de escrever que existiu a um certo momento. Agora, não obstante, esse é o modo de escrever que está mais próximo a descambar para isso, de escrever ou de pintar, etc., que você tem que dar uma explicação para que você perceba o que está sendo dito ali, o que está sendo proposto ali. Isso em si mesmo já é um perigo, mas não é necessariamente sempre o caso de ser um caso perdido. Não é um caso perdido, às vezes. O caso do Mon, por exemplo, no final da vida, houve um momento em que ele escreveu de uma maneira bastante obscura, tentou escrever. Eu também fui muito influenciado por isso no meu primeiro livro. Eu realmente tive um momento em que eu também usei aquele modo de escrever, muito parecido com os grandes clássicos Montale, por exemplo, sobretudo Montale, o italiano, E eu faço essa análise disso no pós-fácil do meu livro Anulação dos Reparos. Agora, tanto a arte do mundo da continuância é a arte como a minha também, e a de Montale certamente, enfim. Agora, de maneira que também não é uma questão de se a coisa é imediatamente perceptível para vocês, ou só para uma pessoa com uma explicação, etc., que você vai realmente entender como aquilo é bom. É claro que é sempre bom, uma arte explicada, sempre você entende melhor, não é isso? Você percebe mais coisas ali dentro, etc. Mas não pode ser o tipo de coisa que vai depender absolutamente de um microscópio para você, né? De uma linguagem muito específica, senão você jamais vai entender. Isso também não é o caso. É uma coisa muito mais sutil. O problema, quando ele ainda está a nível de arte escrita, onde é preciso, antes de mais, nem entender o que o sujeito está dizendo, porque senão está falando em outra língua, aí o processo de direção ao abstrato é muito sutil. E você, no princípio, quando a arte ainda é boa, ela é sutilíssima. Mais adiante, aqui vem o nosso amigo, o nosso poeta. De maneira que, como eu disse, eu não posso dar exemplos a vocês aqui desta arte falhada por ser arte do conceito, por ir longe demais em relação à abstração. O João Cabral deixa isso muito claro em certos textos dele. O João Cabral é acusado de ser muito abstrato, etc., mas ele nunca vai tão longe que perca a... Eu não sei se tenho aqui esse texto de João, não. Não, eu acho que não tenho, não. Em que ele diz que o abstrato está nos dois polos de representação da realidade, que é abstrato aquilo que não foi expresso suficientemente e ficou nebuloso, de maneira que você não entende, não percebe, aquilo não tem voz. E é abstrato aquilo que é trabalhado a um tal ponto que deixa de ser perceptível, né? O texto, tanto pintado quanto escrito. Ele diz, e num caso como o outro, está sendo o reino da abstração fora da realidade. No primeiro caso, falsifica-se a realidade, propondo uma coisa que não é. E no segundo, nega-se a realidade, tucur, quer dizer, assim, pura e simplesmente, isso aqui já é outra coisa. Então, e que em ambos casos a coisa estaria muito séria. Esse texto dele é um ensaio sobre o pintor espanhol João Miró. Ele estabeleceu tudo isso muito claramente. Agora, de maneira que nesse meu livro vai sair, eu vou preparando vocês aos poucos, porque quando o livro sair vocês vão ter a ocasião de perceber aí com toda a clareza do que é que eu estou falando, né? Porque eu dou muitos exemplos, são ali, isso aqui é só uma parte dos ensaios que compõem o livro, antes de começar a parte de poesia. De maneira que isso é a coisa mais séria. Mas eu quero dar um toque a vocês isso, nessa primeira parte da aula, como eu vou fazer lá, passar a fazer lá, para nós fazermos certas ligações. Não é? A Máquina do Mundo, que nós lemos aqui a primeira vez do Drummond, é um poema extremamente difícil. Ele não é um poema de fácil percepção. Até alguém disse que quando ele leu pela primeira vez, devia estar pensando na morte da Bezerra, porque não tinha entendido aquilo que eu disse, que eu mostrei que estava ali. Sim, isso acontece muito, a gente está pensando na moda Bezerra, não está lendo um poema que supostamente está se lendo para nós. É verdade que tem que haver um diálogo, é claro. Você diante, assim como com uma pessoa, você tem que prestar atenção no que ela está dizendo, para poder responder, etc, etc. Tem que haver uma interação entre leitor e texto, é óbvio. Mas não é uma coisa ali que você precisa agora, repentinamente, de mil instrumentos, estetoscópios, para saber o que deve estar se passando ali dentro. Há outros poemas do mundo bem mais densos e bem mais difíceis do que aquele. Eu estou pensando sobretudo no poema Rapto, que quando ele me explicou, eu digo, sei. Mas eu estava assim, sem saber bem do que se tratava aquilo, do que eu estava tratando. Eram muitas alusões ao mesmo tempo. T.S. Eliot faz muito isso. Grandes poetas fazem isso, mas fazem muito bem. De maneira que, mesmo que você não perceba tudo imediatamente, você fica com a sensação de que você... que ali há alguma coisa a mais para você perceber e que você, de qualquer maneira, gostou muito de ter percebido porque percebeu e que tem mais ainda para comer, quer dizer, enfim. Aquilo ali não vai se esgotar tão rapidamente, é claro. Esse tipo de arte pode ser até ser arte hermética. Um dos meus poetas preferidos é um pouco assim, Salvatore Cosimano. Ele é um dos príncipes do hermetismo, mas eu gosto muito daquelas coisas dele. Porque são tão sugestivas, tão intensas e tão... que eu acabo, se não entendendo, pelo menos... me beneficiando deste não entendimento, desse semi-entendimento. E o Montale também, etc. Mas a arte que consegue passar por aí e te dar claramente a clear statement of it, quer dizer, dizer claramente a que veio, aí isso é mais maravilhoso aí. De maneira que, então, eu vou, antes de exemplificar aqui com certas coisas que são de alta importância na obra de Bandeira, como na obra de Cecília e de Clarice, os textos mais próximos, talvez, a esse tipo de revista que eu estou falando, eu vou ler para vocês o poema que abre, né, o meu livro, ou o meu próximo livro, O Mundo como Ideia. Perdão. Não, é porque, como eu, isso aqui foi uma coisa de última hora que eu resolvi fazer para não deixar vocês muito atrás do que estará sendo feito lá com outro grupo, eu não tive tempo de trazer isso aqui. Mas aí está, isso fica sendo um texto, um teste. Depois eu faço naturalmente uma cópia e vocês ficam com o texto. Você basta fotocopiar isso. Né? Você tem o espectro, muito bem. Aqui, nesse poema, que criou imediatamente, muito rapidamente, um dos efeitos desse poema foi criar um conflito, o primeiro conflito, entre o Olavo de Carvalho, o filósofo Olavo de Carvalho, e eu, porque ele ficou, se sentiu ameaçado, achando que eu estava fazendo um discurso contra o conceito, contra a maneira lógica, o pensamento lógico, a clareza de expressão, tudo isso, que naturalmente, das quais um poeta não pode, um poeta pode até não precisar usar, mas um filósofo jamais. Um filósofo terá sempre que procurar esse tipo de linguagem, naturalmente, porque o pensamento dele já pertence ao terceiro discurso, não é mais nem retórico, nem poético, já é da terceira ordem aristotélica, ou seja, já é dialético. E tendendo ao quarto discurso, a lógica, é preciso que ele fazer afirmações de ordem lógica. A lógica modal, aliás, é ultimamente um dos últimos desenvolvimentos da filosofia. Então, evidentemente, ele se sentiu muito ameaçado com isso. O que só mostrou que ele tinha pouco entendimento de que fosse um fenômeno poético. Porque é óbvio que se ele compreendeu o poema, se todo mundo compreendeu o poema está escrito em linguagem lógica. Está escrito com suficiente clareza para que não seja, não pode ser, por definição, um discurso contra o discurso. Se ele está fazendo um discurso, não é isso? Quer dizer, seria cerrar o galho em que está sentado. Não obstante, o impacto é muito grande, porque aqui eu faço vir o Baudelaire, o Charles Baudelaire, o poeta francês, que eu teria, realmente isso se baseia num fato real, dois fatos reais. Me levaram para fazer uma visita ao grande T.S. Eliot, mal chegado em Londres. Cecil Day Lewis me levou para conhecê-lo. O homem, sem me avisar nada, eu não sabia, eu pensei que fosse em outro lugar, e ficamos na casa de T.S. Eliot. E ele, assim, com os vidros de remédio, coitado bastante, já nas últimas, ele morreu um pouco mais de um ano depois. E já estava, assim, combalido, e nós entramos lá, conversamos, e eu fiquei totalmente desnorteado, você pode imaginar, porque eu tinha visto Eliot uma vez, alguns meses antes, numa cerimônia pública, e tinha ficado ali por perto para ouvir o que ele dizia, etc., mas não fui nem apresentado, nem ousei falar com ele. De repente, estava só diante deste homem, aí, mas totalmente só mesmo, porque o César dele hoje tinha levado lá uns papéis para ele assinar como trustee da BBC, e o Day-Lewis era diretor. Levou lá para o Eliot assinar, e então, como quem fazia esses, que todos os papéis eram vistos pela mulher dele, Violeta, Violet Eliot, a segunda mulher dele, que fazia questão de ver tudo, claro, porque o velho não estava mais para isso. Então tinha que ser verificado o que ele estava assinando, então ele foi levar os papéis a ela. E eu fiquei sozinho com este homem, enquanto eles viravam aqueles papéis ali, sem saber bem o que dizer. E tive a impressão que eu estava diante de um espectro. De uma pessoa, isso não é uma pessoa, isso é um. Isso. Realmente me pareceu uma pessoa do outro mundo. Ele já estava mais para lá do que para cá mesmo. Mas, a conversa não interessa, não importa. Eu, aliás, tenho uma série de um texto sobre isso chamado Fantasmagorias, que vocês vão ver, também está no próximo livro. Mas aqui o importante é que quando eu saí dali, eu estava tão perturbado com a distância entre o Eliot, que eu havia lido a vida inteira, que eu conhecia, e aquela pessoa que estava diante de mim, que eu tomei um susto maior ainda do que eu já tinha tomado com o Murilo Mendes. Murilo, que eu esperava uma pessoa sem, assim, como aqueles poemas loucos que ele escrevia, de repente encontro um professor com um guarda-chuva, com um chapéu, assim, com uma barriga, assim, totalmente, sim, podia fazer, será? Eu parecia tudo, menos aquele poeta surrealista louco que subia em cima do teto, que abria o guarda-chuva no teatro municipal para protestar, enfim, era um homem de 60 anos que já não era mais aquele louco que a gente tinha conhecido e de que se ouvia falar nos anos 40 e 50. Então, aquilo me deu um grande choque, mas quando eu vi o Hélio, foi 10 vezes pior, porque eu disse, nossa, mas isso é um dinossauro que fala inglês? Não é mais estranho, esse homem aqui falando aquilo assim. Saí muito atordoado, era muito moço, né? Tinha 23 anos, imagine eu assim diante daquela coisa. Num trem. Eu desci de um trem, apressadamente algum tempo depois, e uma dessas coisas que estava comigo, que continha os manuscritos do poema, ficou lá no trem. Então, a história do. Eu tinha até mania de imitar os grandes, né? Fiz exatamente Joseph Conrad fez o primeiro romance dele, Eumaias Falle, e também ele perdeu assim. Muito chique. Deve ter posto no mesmo lugar. Aí eu assim, mas eu dei uma de Conrad, perdi um dos manuscritos. Aí eu ficava todo animado. Agora quem sabe alguém acha daqui a um ano como fizeram no caso dele. Pois sim. Eu tive que reescrever tudo. E como eu tive que reescrever tudo, graças a Deus, porque aquilo devia estar uma porcaria, eu fui melhorando, até que o poema virou uma coisa de sério. Bom, aí este episódio, principalmente você encontrar uma pessoa meio espectral, assim, que parece o fantasma de si mesmo, houve uma coisa em seguida muito interessante, porque eu estava em um certo lugar em Londres, que não é o que eu descrevo aqui, porque a poesia faz uma coisa. Estava em certo lugar em Londres e ao cair do crepúsculo, Londres é uma cidade muito estranha. Mesmo 35 anos atrás, foi isso? 33 anos atrás, era uma cidade muito estranha. Quer dizer, com aquelas sombras, não sei, era outono. E eu estava perto do Jardim do Parlamento, do Gardens of Parliament. Atrás do Parlamento tem um jardim enorme que as pessoas vão lá, um jardim público, você pode ficar lá lendo, etc., à frente do Thames, assim. E um pouco mais adiante, assim, tem uma igreja, naturalmente, um cemitério, onde as pessoas estão ali, são enterradas, aqueles cemitérios protestantes, que fazem parte da igreja, e estão ali em volta, etc., aquelas tumbas, etc. Eu estava ali lendo, todo mundo suando. Quando, de repente, alguém, um velho, se volta de lá, assim, vem vindo do rio, caminhando assim, na minha direção, me olha, claro, eu olhei, não sei porque que eu olhei, mas eu olhei, o velho olhou de volta e era a cara do Charles Baudelaire. Era o próprio Charles Baudelaire, com aquele casaco, o famoso retrato do Charles Baudelaire, da Pleiade, que está nas obras completas dele, enfim, um retrato mais conhecido, aquela cara minha assim azeda, minha virada para cá, aquela coisa, mas era tão parecido que eu fiquei olhando. E como eu ficava olhando, o cara olhava de volta. Eu acho que era um mendigo, porque, já que estavam dando tanta atenção, ele veio vindo na minha direção, e eu tenho em pânico, e pronto, Charles Baudelaire. Aqui em Londres é tudo possível, né? Digo, sei lá, mas de repente, eu que nunca vi a sobração, vou ver lá o Baudelaire, começa a ver aqui, já está, pensei, cá comigo. Mas é óbvio que não era o Charles Baudelaire, infelizmente, porque o cara chegou perto, e me pediu para dar um dinheiro, para ele tomar não sei quantas, e o Baudelaire no fim de vida, cara de mendigo mesmo, porque aquela vida que ele vivia, então, mas eu estive assim durante, digamos, 3 minutos, 4 minutos, sob essa semi-ilusão, semi-alucinação de que eu estava vendo Charles Baudelaire. Estava porque eu estava vendo, estava na minha cabeça, que coincidia com o que eu estava vendo ali, entende? Então, disso eu fiz, eu descrevo como se tivesse de fato acontecido, né? Para poder, aí o Baudelaire para perto de mim, faz um discurso, me avisa de coisas, etc. E não é verdade, eu digo aqui no Baudelaire, eu estava lendo Kant, não estava lendo Kant. Se eu estava lendo alguma coisa, devia ser The Times, ou uma bobagem qualquer assim. Em todo caso, ele para para mim, manda jogar o livro do Kant fora, e diz que tudo isso não dá em nada, etc, etc. E foi isso que irritou o nosso filósofo, o Olavo de Carvalho, que parecia que o poeta estava dizendo que a filosofia era uma bobagem. Não é bem isso. É o reino da ideia, do sistema, desde aquilo que, como eu disse antes, sufoca a fábula do ser, ou seja, aquilo que, por ter a resposta antes da pergunta, condiciona a sua pergunta àquela resposta que ela quer dar. Então, aí, a partir daí, você tem a ditadura da ideia. Dito isto, eu vou ler o poema para poder, em seguida, na segunda parte, passarmos aos textos de Clarice, de Cecília e de Manuel, que mais se parecem com isso, com esse tipo de arte que poderia ser do conceito, mas não é. Vocês podem até achar tudo isso um pouco confuso, É um pouco obscuro. Mas aos poucos isso vai se clarear na sua cabeça. Você esqueceu hoje, mas amanhã, aos poucos vocês vão ver Guaranguiadinhar. Quer dizer, o que eu também não imagino vocês, entendi essas coisas muito claramente. Não, aos 18, 19, 28, quando eu começava a pensar nisso, eu realmente ainda estava assim, tentando ver se isso fazia sentido. A compreensão de qualquer coisa de fundamental em relação ao sentido, ao sentido supremo e fundamental da existência e, portanto, da arte, não é uma coisa que nos cai do céu como uma chuva, não. É uma coisa que, no máximo, uma garoa que, para se molhar, tem que passear muito nela. Senão, ela mal te chuvisca. Você tem que estar muito ali, você tem que fazer a sua parte. Essas revelações, eles são sugeridas constantemente, até você conseguir fazer make sense of it. Você aí tem que... E eu já tinha começado esse tipo de reflexão a propósito do Eliot, e aqui tive uma fantasia muitos anos depois, aliás. Isso não foi em 66, isso foi não em tantos anos, isso talvez tenha sido em 69, o ano que eu mais vagabundei em Londres, 68, 69. Bem, o espectro, que é o tema que abre o mundo como ideia, tem um epígrafe antes disso, o mundo como ideia, o pensamento, etc., mas aí um soneto, e em seguida vem o primeiro poema. Não há como agarrar-te à natureza. Ah, ele é uma terça rima. Terça rima, como vocês já viram aqui, eu já mostrei isso em Machado e em outros, é aquela rima que são tercetos, como vocês veem aqui, né? E os versos exteriores rimam entre si. O de dentro rima com os exteriores. Aqui, por exemplo, faz, desfaz, rapaz. Aqui, bem, além, tem. Aqui, com dor, vai para lá. Esplendor, repor, e assim por diante. Uma estrofe sai da outra, assim. Até o final, onde a coisa se completa com um verso solto. É o esquema dantesco. Foi assim que Dante escreveu a Divina Comédia. É uma forma muito difícil, mas é uma forma que permite o discurso, a narração, desde que seja bem feita, e é feito mesmo para o poema de cunho reflexivo. Porque ele pede um fôlego, ele continua, ele tem que ser longo, né? E você pode colocar ali dentro todo um conto, todo um episódio. Bem, o espectro. Não há como agarrar-te à natureza quando a asa da noite baixa e faz a sombra sobre a acha, a lenha presa à luz da labareda que a desfaz. Morres despreparado ou morres bem, mas passas pela cinza, meu rapaz. Tudo talvez ressurja mais além, mas abutre, albatroz, águia ou condor, o voo acaba por pesar e tem que perder altitude no esplendor. Dos páramos à esteira de uma nave, estende-se a amplidão, mas sem repor fôlego a um coração, até que a ave recolhe a asa e pronto, se acabou. Foi-se o que era tão doce. Tão suave levitou-se e mais nada lembra o voo. Nada, nem mesmo a terra, equidistante do que caiu como do que voltou, com uma equanimidade impressionante. E caso a interpelassem, que diria? Nada outra vez. Ou menos que o ex-amante, fingindo-se impassível, se algum dia ouve dizer que tudo acaba assim. Pois foi assim que o espectro da poesia surgiu-me um belo dia e veio a mim assim que eu consegui levar a sério os canteiros de Kant num jardim à beira Tâmisa, ante um cemitério. Lá estivera eu de mão no queixo a espanar as lombadas do mistério, seguindo a lógica ao seu belo fecho. Afinal, se a equação mais arbitrária conseguira amarrar a terra a um eixo, qualquer cogitação imaginária não seria nem mais nem menos frágil. Divagações da hora solitária, arabescos da mente, sempre ágil ao fazer de um trapézio o seu lugar. Pois foi então que, assim como um presságio obriga a respirar mais devagar, mas faz bater mais forte o coração, eu primeiro senti aquele olhar, antes de perceber a assombração que entre o rio, o junquilho e o mal me quer, vi caminhar em minha direção. Atônito amparei-me a uma mulher, semi-desfalecido. O encapotado era a cara do Charles Baudelaire do retrato, cuspido e escarrado. Ninguém via o que estava acontecendo. Em toda aquela gente ali ao lado, ninguém notava aquele rosto idêntico à corola da rosa corroída em que Blake encarnara o sofrimento. E lá vinha ele andando. Espavorida, mas alerta, habilíssima colmeia, a mente lhe exigia uma saída. E assim, como o avestruz ante a alcateia, insistia em não ver. Não seria. Não podia ser ele. Era outra ideia a espumejar na velha alegoria dos nevoeiros que complicam Londres. Mas não havia erro. A ventania havia depenado tanto as frondes que atirava topázios e safiras contra o bueiro em brasas do horizonte. Mas nele havia o ar dessas mentiras que dizem a verdade. Confrontou-me e, num rápido olhar, deixou mentiras, os trapos da razão. Era o meu homem. Há múmias que, uma vez desembrulhadas, têm escrito na cara o nosso nome. Carros, ônibus, gente nas calçadas, um semáforo ao longe, vagalume estático entre sombras apressadas, e aquilo a se agitar que nem um cume de palmeira no ar, e andando e desferindo olhar como um perfume de gangrena fatal, ensarilhando o eterno câncer da imaginação que desorbitamente, como um bando de morcegos, agrava a escuridão. Por fim, para o meu lado, imaginei ouvir, talvez sonhasse, talvez não, um balbucio familiar e cheio de ecos aos que andamos pelo canto. Aqui Baudelaire começa a falar. Andaste num vazio sempre alheio, entre noções apenas. E, no entanto, nunca bastou sequer a consolar-te tanta fabulação cheia de espanto, de dor. Buscas o todo parte a parte. Queres as perfeições da geometria. E, ao fim do sonho circular da arte, entregas tudo à fantasmagoria, aos jogos malabares da ilusão. Andas equivocado. E nem seria de surpreender tua equivocação, porque se alguma vez desconfiaste dessa imprudência, abriste o coração à luz conceitual, o belo traste que temes porque o adoras e te leva, como refém que és do que adoraste, de lição em lição, a mesma treva. É tudo sempre a treva tumultuosa, não por causa da carne, que se eleva quando quer a estação miraculosa, mas por causa do olhar que não quer ver e abisma-se em si mesmo como a rosa amada pelo verme e sem poder de o recusar, tentando resignar-se. Não te resignes mais a conceber um triunfo de ideias, um disfarce para as caras da morte neste mundo, uma equação qualquer que a mascarasse como médico mente ao moribundo e o coitado a si mesmo. Também eu meti-me com paixão nesse infecundo escrínio de ilusões. Mas vem do céu a luz que nos sustém. A que alucina, a luz conceitual, nasce de um breu. Não sigas mais a falsa peregrina que rapta a imagem, rouba-lhe o reflexo e entrega os dois a um jogo que termina por desfazer de tudo a cada nexo. A terra é provisória e improvidente. Tudo é relâmpago entre a morte e o sexo. Mas a alma faminta não consente que lhe mintam. A ideia te convida, mas não recebe nunca. E, de repente, entre a porta da entrada e a da saída, perdes as proporções e logo a conta, o fio da meada e o dom da vida. Fecha-se a última jaula e a fera tonta percebe que agoniza e morre presa. E, no entanto, repara, o cisne aponta para a altura cantando, e com certeza essa canção no extremo transfigura a coisa moritura e a alma surpresa entre o número, o nada e a noite escura.